Aeroporto Oscar, autorizado voar direto Magnética 045, reporte liberando o Estômago 028. Vai parar, vai parar. Após ITAB, autorizar Serra Victor 366, desça para 2.500 pés, Quiregão no 0 no 7, reporte estabilizado RNAVE. Gol no 922, ciente, autorizado RNAVE, pista no 0, após ITAB, Serra Victor 366, o altímetro no 0 no 7. Desça para 2.500 pés, gol 922. 2500 pés, gol no 922. Chame Centro Recife, 1264, alterne 1288. 264-288-3179. Tá bom, obrigado, vai pra parada, vai pra parada. Controle Salvador, Papatango, vai pra parada. Bom dia. Bom dia, Papatango Romeu, até Oscar. Mantenha-se em condições visuais. Informe, tem condições de voar direto Petrolina ou manterá a... 2045. Autorizado subida nível 065, mantenha-se em condições visuais. O meu hotel Oscar. Informe quando pronto para voar direto Petrolina. O meu hotel Oscar. Mike Papa Lima, mantenha-se afastado do setor de pouso da 10, temos tráfego para pouso na pista 10, Mike Papa Lima. Positivo, vai se manter afastado do eixo, Mike Papa Lima. Oscar Papa Golf, decolado 55, chama agora o controle, 119.8, bom voo. Gol, obrigado. Controle Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, prossiga. Decolou, 810, os olhos direitos, saída da gole. Papa Tango, Oscar Papa Golf, contato radar na decolagem, suba nível 080, sem restrições na gole. Oscar Papa Golf, informo que não estou recebendo seu modo já. 706, Golfini para o solo. Webjet 6709, autorização Brasília, nível 340. Aguarde a coordenação, altímetro é 1017, 6709. 1017. O 922, informa que temos um helicóptero a 2,5 milhas. Sudoeste do Serra Victor 372, é um helicóptero fazendo sobrevoo, não interferirá com sua aproximação. Sente, grato pela informação, gol no 922. Está a 7 milhas do Serra Victor 366. Sente, autorizado, reporte estabilizado, gol 922. Autorizado, RNAV no 0, gol no 922. Romeu até o Gol Oscar, quando possível estimado para Petrolina. Papai número 340, Romeu para lá. Isso. Agora autorizado, voa direto Petrolina, Romeu, Hotel, Oscar. ...922 estabilizado, RNAV, pista 1-0. Gol no 922, completo final RNAV, torre 118, decimal 6, gol no 922. 118, decimal 6, gol no 922, ciente, obrigado. 22, informa o tráfego 2 horas, 4 milhas, como sudoeste, mantendo 2.500 pés em acessão para nível 080, é um Charlie 402, gol 922. Salvador, Gol 922, bom dia. 6709, autorizado para Brasília, nível de voo 340, pela rota Pesulu 17. Decola da pista 1-0, curva à direita. Saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador em 119, decimal 35. Corrijo 1198, torre 1186. Acione 5532. Autorizado 340, Brasília, pela rota do plano, a Pesulu 97, vai decolar Gole Ofito, decolada 10, curva direita após, 2186, controle 198, transponder 5532, 6709. 5532 é o transponder, chame para acionamento 6709. 5532, confirma, vai chamar 6709. você vai cruzar os 50, autoriza a proa do destino. Tango Oscar Papa Golf, informe estimado para pouso em Sierra Juliette de Romeu. 1200. Nome radial ideal? 281. Ciente, autorizado, direto Sierra Juliette, Índia Romeu, Papa Tango Oscar, Papa Golf. Novo, obrigado. Controle de aproximação, Salvador, um cordial bom dia. Da 3663, ainda 5 milhas para o Alfa Golf November. Informação, Mike. Ah, o solo 1219. Informo que o seu solo foi 05. Certo, 1219, Alfa, repórter da Juliette. Salvador, gol no 922. Gol no 922. Ah, taxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Alfa, repórter da Juliette, gol no 922. Salvador, objeto 6709, pushback acionamento no Uno. 6709, autorizado, puxa acionamento no Uno, reporte para táxi. Puxa acionamento, reporte para táxi, 6709, mantenha a posição, aguarde para iniciar no 4, no 01, corrigindo. É, ok, estou aguardando, 6709. Gol 922, autorizado ingresso no pátio principal para o portão 4. Juliette, posição 4, gol no 922. O Romeu até Oscar, está restrito ao nível 045, Romeu até Oscar. Autorizado nível 060. 060, descendo 3663 já na proa de ponte. Sim, então 3663, informa o tráfego, 1 hora, 6 milhas e meia, rumo norte, cruzando 2500 pés para nível 065, a um Papá 28 Alfa. Afirmativo. Solicito à direita, proa 235, 5 milhas, depois retorna. Então 3663. Autorizado desvio. Autorizado desvio, tá 3663, tá monitorando o tráfego, pessoal, a reportar. Papatango Romeu até Oscar, informa o tráfego, 3 horas, 4 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 090 para nível 060, Airbus 320 da TAM. Quatro, não, vai pra quatro. Gente, agora tráfego ultrapassado, Romeu até Oscar. Tá 3663, tráfego estará passado. Autorizado, descida para nível 040, tá 3663. 040, pelo seria uma boa para nós, poderíamos voar pelo 3663? Autorizado, voar direto pelo, tá 3663. Voa pelo 3663. Batango Romeu até Oscar, é autorizado nível 065. De Salvador. Bom dia, 3304 da TAM, passando 30 para o 110. TAM 3304, aciona a identificação, autorizado chegada a Bonf, desse mantém a nível 050. Na Bonf 050, 3304. Informa o tráfego que está agora 1 hora, 8 milhas, rumo norte, cruzando 3 mil pés para o nível 065, é um Papa 28 Alfa. Afirmativo do Papa 28 Alfa, estamos monitorando no TICAS, está 3663. Papa Tango Romeu até Oscar, informa o tráfego agora, 3 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 120 para o nível 050. É, após 320 da TAM. Gente, Romeu, até o Oscar, autorizado. Tango Oscar Papa Golf, mantenha nível 080, direto Serra Juliette, Índia Romeu, chame Centro Recife, 1264, término 288, Oscar Papa Golf. 264-288, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá 3663, após pelo, autorizado. ILS é o Gladidão no 0, desce para 2000 pés, que negou no 0 no 7, reposto habilizado. Afirmativo. Então solicita prosseguir no GPS. Voada presente, o Serra Victor 366, possibilidade 3663? Então 3663, voada Serra Victor 367, após Serra Victor 366, descendo para 2015, o QNH no 017, reporte estabilizado. Estimativo, voando Serra Victor 367, reporte estabilizado, TAM 3663. TAM 3304, reautorizado, nível 040. 040, 3304, também solicito a RNAVE como final, senhorita. Gente, vou agora para a Serra Vida 367, tanto 3304. 367, 3304. Salvador, a 76709 está com 34 a bordo, está com 3 horas e 35, com fins alternados para o táxi. O Patagon Romeu, hotel Oscar, sou para nível 065, mantenha-se em condições visuais. Chame Centro Recife, 12685, até 2545. O meu até Oscar. 268-145, Renato. 2685, a primária. 2685, obrigado, Renato. Visual no setor, está 3663. Cliente, são 3663, desça para 2500 pés, reposta estabilizada, Serra Vitor 366. Reposta estabilizada, Serra Vitor 366, 2500, 3663. Informam que tem um helicóptero a 500 pés fazendo sobrevoo nas proximidades de Terra Vitor 366, não interfere já com sua aproximação. Estimativa atingir 2.500 agora, ajustado 1.0.1.7, está monitorando o tráfego do helicóptero a baixa altura, 3.663, não tem no visual. Salvador, bom dia, Gol no 605. Gol no 605, bom dia, senhor, notificação, autorizada chegada a Bonfim, dessa via para nível 050. Ok, chegada a Bonfim, via para 050, a possibilidade de efetuar o RNEV da 10? Gente, Gol no 605, vou indo para Serra Vista 367. Ok, voando Serra Vista 3617, Gol no 0. No 605. O ILS tá sem o glide positivo? Positivo, afirma. ILS tem o glide. Excelente, 605. Serra Victor 366, visual com campo 3663. 3663, redução para aproximação. Chame 2 Salvador e 1 no 8, décima 6. Complete sinal RNAT, na 3663. 186, reduzindo 3663, até daqui a pouco. Obrigado, serviço. Salvador 605. 605, auxílio. Que devido formações da nossa proa, solicito direita 230 de proa. Sim, tipo quantas milhas? A princípio, mais. Deixa eu ver aqui. Ok, umas 25 milhas. Sim, chegou no 605, reporta o término de desvios. Excelente, graças, 605. Prosseguindo a descida, tanto 3304. 3304, autorizado a RNAV da 10, desça para 2500 pés. Autorizado a RNAV 366, reporte estabilizado. Será estabilizado, descendo a RNAV para 2500. Bono 605, reautorizado nível 040. Reautorizado 040605. Ah, 3663, reporte visual, treino de pouso baixado travado, informa os primeiros 90 metros fechados. Primeiro 90 metros fechados, ciente, reporta visual, cadê já o 3663? Ciente, cheque tem autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 10 nós. 130 com 10 nós, livre pouso na 10, está 3663, primeiros 90 fora. Confirma em trem baixo e travou? Afirmativo. .304, inicie redução para aproximação. Número 2 para Pouso Salvador. Que é reduzindo, 3304. 3304, informo que o tráfego que eu precede está a 1 milha Zé Victor 372. É o Airbus da companhia. Sim, 3304, reduzindo. .304, informo que temos um tráfego, um helicóptero a 2,5 milhas sul do Serra Vitor 366, a baixa altura, não interferirá com sua aproximação. Tio, até o mesmo te quero, senhorita, obrigado. .709, pode manter a proa 280 para livrar formações, senhorita? Quantas milhas o 6709? Um momentinho, serão 10 milhas aproximadamente. Tente o 6709. 304 estabilizou, serviço 366. Afirmativo, senhorita. 3 milhas do 372. Gente, completo final RNAVE, redução para aproximação, tô no 8 decimal 6, tanto 3304. Ok, então 186, 3604, ligado. Obrigado pela informação, objeto. Correção, plano 3663. Metri. Salvador, bom dia, 3304 da TAM. Uma milha e meia do CAVISA 372. TAM 3304, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa os primeiros 90 metros fechados. Foi informado pela aeronave que sucedeu na Paraposo, chuva a 1 mil pés, tá, perto da cabeça, perto, na aproximação final. Informativo, TAM 3304. TAM 709, chame Centro Recife, 1264, TAM 288. 364-288, obrigado. Todos, Servito 367, gol no 605. No 605, após a aviso 367, autorizado a aviso 366, desce para 2.500 pés, reporte estabilizado. QNH 1017, Salvador. Ok, 1017, para 2.500 pés, o gol 1605. Após o aviso 367, possível? Assim. Ok. Controle de Salvador, muito bom dia, o TAM 3859, está ciente da informação, Oscar. 3859, essa identificação autorizada, chegada a Bonf, esse mantém a nível 050. Na Bonf até o 050, o TAM 3859. Dentro das possibilidades, gostaríamos de fazer a RNEV da pista 10. Gente, TAM 3859, vou indo para o TAV 367. Ok, para o 367. Autorizado para o gate 05-3663.